Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse podcast. Eu estou aqui com o meu querido Giovanni. Olha, eu queria comer camarão hoje, mas não rolou. E você, meu caro Gabriel, também queria comer um camarão hoje? Felizmente, não vai ser empadado, empanado, cozido nem frito. O camarão tá indigesto. Tá foda. Dozia. E você, Ivo, também é alérgico a camarão? Boa, boa. Bom, pessoal, como a gente está aqui hoje, né, o tema aí desse podcast, o pessoal já está vendo a Copa do Mundo, todo mundo está sabendo o que aconteceu, clima de velório que a gente começa hoje o podcast, né? E bom, eu vou começar com você, Ivo. O que que você achou do jogo, cara? Não sei se você tem palavras aí para descrever a façanha que aconteceu, né? Em meio a lágrimas aí, né? O que que aconteceu lá Cara, o jogo foi um jogo padrão Série B brasileiro. aí? Foi Foda. mesmo, foi mesmo. Foda. Se tivesse ali no. Lá, no, lá na escrita, em vez de ser de Camarões e Brasil, eu tivesse tipo Coxa e Ituano e CRB, cara. Vasco. E Tony Vasco, é. E esse jogo acho que foi até mais emocionante. Sim. Mas é, cara, Tite, na minha opinião, mandou mal na escalação. Teve um total desrespeito com todos os milhões de brasileiros que assistiram, que não viram o time titular, e todos os milhares que foram ao estádio, foram ver Gabriel Jesus, Daniel Alves, essa galera aí, pô. Situação complicada. Fazer o quê? Copa das Zebras, mais uma zebra. Mais uma lista da zebra. Eu confesso que lembrou muito o Coxa, cara. Taca, taca, taca, taca, taca, não vai, e no final leva um gol. É típico Coxa, né? Esse tipo de estilo jogo do Coxa, assim. Mas assim, cara, puta, isso é uma questão assim que é foda, né, cara? A França também levou o time reserva, também perdeu. Giovanni, o que que você achou disso, cara, de o Tite ter levado o time reserva? Você acha que ele acertou ou ele errou ao fazer isso? Cara, eu, ao meu ver, ele acertou totalmente. É isso que eu ia falar. Desculpa aí, mas foi isso pra mim. Porque assim, eu. Óbvio, não foi o melhor jogo do Brasil. De fato, mas. Também não foi um desastre. Não é como se o Brasil, pô, tivesse sido uma vítima do Camarões aqui. Se a gente olha, pô, o Brasil teve 21 finalizações. 7 foram no gol, teve mais posse de bola. Falar uma É, coisa, Martinelli. perdeu num detalhe ali, então. Martinelli teve três oportunidades, que é aquele negócio, o goleiro sobrepõe, mas ele foi bem. Foi bem, né? Prova disso que o Tite, ao meu ver, acertou em ter levado o time reserva é que o único lateral reserva também se machucou, né? Porra, Então, que olha aí. garante que isso não ia ser com, sei lá, o Casemiro, que não ia ser Tá maluco, não. Vira essa boca pra lá. Bate na com o madeira. Vinícius Júnior, com outros caras lá. Tipo, é difícil a gente dizer com o Richarlison. E como isso tem sido a tônica não só na seleção brasileira, mas tem diversas seleções aí sofrendo desfalque à torta e à direito, ao meu ver foi um risco calculado. Cara, Acabou sendo mais apertado do que a gente esperava, acabou sendo. Mas no fim a estratégia deu certo. é o que eu vou falar. Você vai meter o seu time titular pra dividir uma bola ali, porra. Pô, pum, Neymar, você vê o primeiro ali, cara. Ah, vai dividir a bola. Pum, perdemos o Casemiro. Pum, perdemos o Thiago Silva. Não, não dá pra brincar. E, cara, falando do time reserva, bicho, o time reserva, primeiro, tá lá no nome, reserva. Eles não são os titulares. É a única partida que esse time vai jogar, inclusive. Exatamente. Não é o time titular, primeiro lugar. Eles não têm sintonia. Eles não jogam juntos. O time titular, eles jogam juntos. A maioria dos jogos é aquela galera. Vai estar sempre jogando junto. O que é o reserva que vai entrar no titular é um cara, uma pecinha que entra, a outra que sai, mas essa sintonia, beleza. O cara do reserva tem que ter sintonia com o titular. Todos os reservas entre si não tem, porque treinador não treina time reserva, treina time titular, que é o certo, né? Você vai focar no reserva que você vai usar o quê? Uma vez? Não, você vai focar no time que você vai usar os 8 jogos, os 7 jogos. Então, no meu ver, o Tite acertou. Ok, não foi o melhor jogo do Brasil? Não foi. Claro que não, mas foi o melhor jogo que eu já vi de um time reserva durante a Copa, que você vê que a Espanha colocou time reserva, quem mais colocou time reserva aí também? França, França. França colocou time. Cara, o time reserva da França, eu vi o jogo, é uma sacanagem, cara. Porra, é uma sacanagem o time reserva da França. Como você vê como o time titular da França é que tem peso. Que o time reserva da França não conseguiu segurar toda hora. Você viu uns jogadores jogando assim um futebol que você fala, porra, não é França isso aí. O do Brasil não. O do Brasil eu vi personagens durante o jogo que eu acho que o Tite vai utilizar. Bota, por exemplo, o Gabriel Martinelli. Que eu acho uma boa opção, por exemplo, ali num. Às vezes botar um Vinícius Júnior jogando desde o começo, botar ele no começo. Jogar o Vini no segundo tempo. Eu acho interessante isso. Eu falo que esse jogo serviu para evitar que a seleção principal se machuque e também o Tite ver quem é que tá jogando bem. Ah, pô, eu posso pegar esse cara aqui e fazer uma troca, fazer um pensamento para um segundo tempo. Pô, se alguém se machucar, ele é uma opção boa. Para mim, cara, é 1-0, uma merda, uma merda. Eu não vou falar que eu queria que o Brasil perdesse. Mas como um todo, eu tô satisfeito. Bom, não sei se vocês viram como o jogador de Camarões, ele se emocionou, né, ao fazer o gol, né, tirou até a camisa e foi expulso, e quase faltou dar um abraço no árbitro ali, de felicidade, né. Você pode ver que esse jogo, com certeza, vai, dentro de Camarões, ali dentro do futebol de Camarões, vai ser um jogo que vai ser muito lembrado por eles, né. Foi um marco para eles ali, né? Ganhar da seleção brasileira. Eu não lembro, mas as derrotas que o Brasil perdeu para uma seleção africana dá para contar nos dedos, né, Giovanni? O Brasil Na perdeu Copa pouquíssimo. dá literalmente porque foi a primeira. Foi a primeira, no, primeira, mas acho que ele perdeu uma vez nas Olimpíadas e acho que uma vez em um amistoso para a África do Sul, se eu não tô me enganado. Tipo, são É, pouquíssimas vezes que aconteceu isso. não Não tem tem muita muito. ocorrência. Sim. E, cara, aconteceu, né? Eu acho assim, eu discordo um pouquinho. Eu acho que tinha que ter tido colocado o time titular pela questão da gente ainda tá, de você dar ritmo de jogo e Não, pela não, questão não, de. não, não. Ah, mas aí, peraí, Não, calma lá, aí a gente não, não, não, não. discorda disso, calma lá. É o ponto que eu discordo, cara. Não dá, velho. Não, é a mas sua peraí, opinião, mas você está errado. deixa eu terminar, deixa eu terminar. Porque assim, cara, se o Brasil mete 5-0 em Camarões, ele chega muito motivado pro próximo jogo. Os caras chegam assim, vão chegar querendo comer a bola. E, cara, eu nunca vi uma Copa do Mundo fazer isso. É a primeira vez que eu vejo, assim, colocar o time em reserva. Claro, eu não vou discordar, o Tite é o treinador, né, cara? Eu não vou discordar. Ele tá comandando a seleção, ele deve saber o que tá fazendo. Ele deve ter se baseado muito, não deve ter sido uma escolha. Eu acredito que ele deve ter entrado em uma pauta em discutir isso daí. Porque realmente, eu não lembro. Lembra alguma vez, outra vez aconteceu isso, Giovanni? Colocar o time reserva na Copa? Você que gosta mais de futebol? É a primeira vez. Full reserva, acho que é a primeira. É a primeira, né? Eu também. Eu nunca vi. Claro que nas outras vezes. Nas outras vezes também, 2010, teve. Todas as vezes ele já foi, né? Geralmente para a fase de grupo, né? Para 2002. Eu não lembro se em 2002 ele foi com o time reserva também no terceiro jogo. Mas assim. Vamos confiar, cara. Eu acho que vai dar a Brasil em cima da Coreia do Sul. Eu acho que vai ser muito. Eu acho que vai ser um jogo mais fácil do que ter propriamente o Uruguai. E vamos ver, cara. Vamos ver o que vai dar. Claro que eu acredito que a torcida agora vai ficar um pouco em cima do pé do Brasil, né? Vai ficar aquele clima um pouquinho assim, um pouco tenso, né? Por conta dessa derrota. Mas vamos ver o que vai dar, né, cara? Vamos torcer para que dê Brasil. E vamos confiar no Tite, cara. Vamos ver o que que vai dar aí, cara. Vamos ver se a gente traz a sexta Copa do Mundo, né? E é isso aí. E Cara, você aí, vou falar lá, Giovanni. não, só para complementar, eu vejo assim um problema, isso vendo no próprios comentários do jogo sobre o jogo, não só desse, dos outros também, né? Eu me lembro de um, tava no na segunda partida, como o jogo foi mais cedo, né? Tava vendo do serviço e eu me lembro da clara cena, do Brasil, do jogo do Brasil. Acabou, ganhou da Suíça. E um cara que passou o jogo inteiro olhando o celular, não sei, respondendo o WhatsApp, alguma coisa assim. E ele levanta e sai e fala assim: é, pra ganhar essa Copa vai ser difícil. Aí eu olhei e Tá assistindo a falei assim: NFL no celular? Não é esse, não? Tem um que fala assistindo futebol americano. cara, eu olhei pro cara e falei assim: cara, mas que isso? Tipo. E é um negócio que está me preocupando muito, que eu particularmente estou chamando de flamenguização da torcida da seleção. Por que a flamenguização? Porque parece que se o Brasil não amassar o time, e sair com 5-0 no primeiro tempo, o time não tá jogando bem. É, e óbvio, a gente tem aquela... O futebol folclórico do time fazendo arte em campo. Mas eu vejo uma virada muito positiva no time, porque o Brasil é um time que não corre risco. E eu acho extremamente positivo isso. Por quê? Porque na defesa não corre risco. Então tem a possibilidade de criar o ataque. E não precisa só sair desesperado, atacando como se fosse um touro correndo pra frente. Né? Um negócio ordenado, cadenciado. Pô, beleza, as horas, alguns momentos vai precisar acelerar, vai. Mas esse principal ponto de não ser um time inseguro tá colaborando. E aí eu vejo esse negócio, a galera querendo, pô, fazendo, querer que fizesse 12 na Suíça, que é um time extremamente retrancado. Aí vai falar assim: ah, sofreu pra ganhar da Sérvia, mas pô, não viu que a Sérvia entrou com um atacante no jogo também, né? E aí vê, pô, Camarões, tá, beleza, o time perdeu com um gol, no na única falha que o Brasil teve nos 3 jogos, na única falha defensiva, né? E aí tem outro ponto também. O Brasil tava jogando de um jeito que, aí sim, eu acho que no Brasil não joga, tem pelo menos uns 20 anos aí que tá com 3 zagueiros em campo, né? Pô, pela lógica, o time estaria mais defensivo, mas aí você não. A gente não tem ideia da ordenação, quem que ia ocupar qual espaço ali, né? O jogador, ele tem, ó, a sua área de preferência. Então, assim, não. Opa, óbvio, como o Gabriel falou, é uma merda ter perdido, mas, assim, acontece. O que importa é que passou em primeiro, tá do lado mais tranquilo da chave. E nessa última rodada teve umas mudanças aí que eu particularmente acho positivas para o Brasil, inclusive, né? Nos adversários, no caso, né? Eu ia falar uma coisa, perguntar no caso, o Marquinhos entrou no lugar de quem mesmo? Esqueci o nome do fulano. Marquinhos entrou no lugar do Alex Telles, Do que Alex se Telles, eu ia falar. machucou. A falha ocorreu muito por conta que teve que se colocar do Marquinhos. Porque o Marquinhos, meu amigo, toda hora que eu vi o filho da puta, tava na lateral, tava no meio de campo, tava de centroavante. Pô, toda hora que eu vi o filho da puta, tava na posição. O Marquinhos é fora porque ele consegue cobrir todas as áreas. Só que qual é o problema? Quando você tem um jogador que cobre em todas as áreas, ele não vai ser 100% no que ele faz. Ele vai dividir. E a falha, infelizmente, ocorreu porque o Marquinhos ali não conseguiu É aquela história, chegar quem junto no cara. ficava, quem era para ficar ali, né? Quem era para ficar ali? A gente sabe quem tinha que ficar ali, né? O cara ali. Então, o Marquinhos, felizmente, não conseguiu fazer o 100%. Por quê? Ele era um jogador que foi colocado para cobrir várias áreas. Ele tava do lateral, ele tava no meio de campo. Uma hora ele tava fazendo papel de zagueiro, tava fazendo papel no meio de campo, fazendo papel de centroavante. Então, infelizmente, a falha ocorreu por quê? Porque sobrecarregou um jogador por conta de estar se utilizando o time reserva. Se tivesse com o time titular, eu duvido que aquela falha teria acontecido, cara. Eu falo, Não, não ia acontecer, isso é fato. eu duvido que teria acontecido uma falha daquela. Porque a defesa, cada um ali estaria fazendo o seu papel 100%. Ivo, quer comentar alguma coisa? Se concorda, discorda? Então, a respeito ali da questão do time titular, eu não enxergo muito sentido nessa de botar o mistão pelo seguinte, cara, o jogador gosta de jogar. O público quer ver o jogador bom, mano. Tipo, por exemplo, imagina o cidadão que se programou para ir assistir jogo na Copa. Cara, não vou ver o jogo do Brasil. Aí o cara pagou uma nota no ingresso, foi lá para ver isso. Eu acho desrespeito com o torcedor ou um time misto. E outra coisa, a lesão ela acontece em qualquer tipo de jogo. Por exemplo, o Benzema, atual melhor jogador do mundo. Ele se lesionou num treino. Pode acontecer em qualquer lugar. E assim, que nem até o Henrique comentou, até não, eu acho que eu não pontuei isso no primeiro comentário. Mas se você botar o time para jogar, vai ganhando corpo, entrosamento, confiança também. Que isso em Copa do Mundo, que é uma competição de apenas 7 jogos, é muito importante. É, mas é que aí a gente começa a entrar em outro ponto, né? Obviamente, isso que a gente tá fazendo aqui é engenheiro de obra pronta, né? É óbvio. Eu tenho certeza que aqui, se o Tite ele tivesse entrado com o time titular, e aí, pô, imagina, vai se machucar um dos caras titulares. A galera ia começar a cair de pau, falar, mas como que esse Tite é maluco? O Brasil entrou classificado, por que que não foi com o time reserva? Né? Então, assim, eu vejo que. Pô, ótimo, né? O Brasil tem que jogar, tem que respeitar o ingresso, mas assim, a função primária do Tite não é agradar torcedor, é fazer o time jogar e fazer o time funcionar. O Brasil tá lá para ser campeão. Eu sempre costumo falar, é campeonato de mata-mata, 1-0 ou 10-0 é 3 pontos do mesmo jeito. Chegou no mata-mata, 1-0 ou 10-0 é classificação do mesmo jeito. Né? Eu prefiro ver o Brasil, pô, batendo cabeça, dando canelada, sendo campeão, do que, sei lá, fazer 20 gols na fase de grupos e cair nas oitavas, sei lá, para Coreia do Sul. Que foi que hoje a gente pode, como você mesmo falou, né? Copa das Zebras, os caras estão provando, né, que esses times que estão jogando por uma bola estão conseguindo se sobrepor em seleção aí já carimbada, já testada e tida como as maiores da Europa. Até outro ponto, Giovanni, agora você me lembrou. Essa questão do time principal misto, até pro Brasil, assim, não teve muita relevância, porque ele já se classificou em primeiro, já estava tranquilo. Mas se você for ver no grupo H, no grupo de Portugal, Portugal entrou com o time misto ali, facilitou a vida da Coreia, e hoje o Brasil vai pegar a Coreia, né? Tanto que se fosse assim. É claro que não tem como saber o resultado, mas se fosse o time principal de Portugal, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rubem Dias jogando, cara, não sei se Coreia ganharia fácil assim, mas assim muda até a questão dos resultados, os times que seguem na competição, né? Isso que eu acho foda. Por exemplo, a Coreia pegou um Portugal muito mais fácil do que o Uruguai e a Gana. É isso que eu acho deselegante, né? Tem vários fatores a respeito disso. Aí uma outra coisa que a gente tem que ver é da estratégia do time, né? O quão é possível repor os jogadores do time titular, né? Por exemplo, para o Brasil isso é tranquilo, pô, né? Hoje a gente viu, teve muita gente que não ia, muito provavelmente não iria jogar, acabou jogando e fez um bom jogo, né? Talvez o Fabinho, um caso desses. Gabriel Martinelli, pô, o cara quase não teve chance nos dois primeiros jogos e hoje foi muito bem, né? Então, assim, e aí também tem outra questão: o quão plausível seria essa desclassificação ou essa mudança de posição, que foi como ocorreu em Portugal? O Brasil, ele tinha um saldo de gol ali, ok, confortável, né? Tava com, acho que iniciou a rodada com três, né? Não lembro agora. Com três, Três né? gols. Três. Se a Suíça fizesse mais um, o Brasil passava em segundo. É, só que aí que tá, né? A questão é, a Suíça fazer mais um também não era muito provável, porque assim, é a Suíça, né? Não é, já é um time que historicamente não é tão apelativo pro ataque. Eu nunca vi a Suíça marcar tanto gol como fez hoje. Porra. Os caras, você viu lá, o atacante, pô, marcou o segundo fogo, mas ué, o que eu faço agora a partir disso? Eu Acabou o continuo jogo? ou volto pra defesa? É, então é tipo, são questões assim que a gente, obviamente, né? A gente brinca que, pô, quem não faz com o Roger, não, a sua opinião você tá errado, mas são entendimentos que a gente pode ter, mas o importante assim, é que eu sempre falo, cara, Copa Brasil e Copa do Mundo, o importante é ter resultado. É isso, né? No fim do dia, o que vai dizer se o Tite acertou ou não é o resultado. Não importa que se a gente acha que ele tá certo ou errado, se ele fez bem ou fez mal. É isso que vai ditar o futuro. Bom, mas assim, cara, vocês classificariam como um vexame a derrota do Brasil? Ah, não, vexame não. Vexame Vexame. acho que é um pouquinho Sete. demais aí. Vexame é o 7-1, desculpa voltar com essa É. porra, mas cara, vexame é 7-1. Uma decepção eu acho ok, eu acho completamente plausível. Normal, Agora normal. sim, agora decepção acho que é um pouquinho acima. Vexame, Vindo você dessa disse. Vexame Copa, um é resultado vexame. normal. Porque assim, a gente também fala como se, nossa, o Camarões fosse uma subseleção, né? Mas pô, os caras estão sempre disputando Copa do Mundo e tal, obviamente. Não são um primor técnico, mas tipo, tem futebol profissional lá, não é igual, pô, Eles não galera que estão aí há perdeu pra pouco tempo. Austrália aí, tipo, é diferente, né? E o que vocês acharam do Snoop Dogg comandando a seleção aí? Pô, aquele jogador lá é foda. Inclusive, esse Snoop Dogg é que expulsou o goleiro titular da seleção porque não quis cumprir função técnica. Exatamente. Porque esse cara, ele é jogador Ele era jogador que marcou o primeiro gol de Camarões das Copas. E também foi, junto com o Zidane, foi o único a ser expulso duas Expulso. vezes em Copas do Mundo. Em duas vezes Copas do Mundo. Mas assim, sendo justo com ele, eu até entendo a atitude dele, porque assim, querendo ou não, o técnico eu não sei, obviamente, se o cara, pô, é um jogador fácil de lidar, se o cara é indisciplinado, se ele é bom ou não de grupo, não sei. Mas, né, querendo ou não, o jogador lá, ele tá lá pra cumprir a função do o que o técnico estipula que ele faça, né? Exatamente. Aí, se o cara fala, se ele propriamente se negou e falou, não, eu não vou, aí, tipo, meio que deixa o cara sem opção, né? Mesma coisa, tipo, pô, imagina, você tá lá no seu serviço, aí o gerente chega pra você e fala, ó, você tem que fazer isso aqui. Você fala, não, não vou. Vai ter que tomar alguma atitude quanto a isso, O que eu dei. O que eu dei risada mesmo foi com o Galvão, cara. Pô, o Galvão tava lá, ah, não, que. Pô, vai. Já vou gritar gol, o bichão tá todo né? animado. Aí tomou um gol, o cara começou. Não, você tem que ver, pô, tinha que colocar o time titular. Pô, aqui não sei o quê, o bicho não esconde, cara, aquele paixão pela seleção que o bicho tem, né, cara? E o bicho fica pistola vendo a seleção perder, cara. Cara, Eu o avisei pra Galvão, vocês! Eu cara, o avisei! Galvão, Ó, tem que tomar cuidado com o uma coisa. Camarões! Não sei, o Galvão é o amálgama de todo brasileiro. Ele, se você olha pro Galvão, você vê o brasileiro que torce pro Brasil. O brasileiro que não pensa em futebol, pensa torcer para o Brasil. Brasil. Ele não, ah, não, você tá jogando futebol, foda-se, eu tô torcendo pro Brasil, porque o Brasil é foda. O Galvão é isso. Ele fala pelo cara que tá pouco se fudendo. O Brasil perdeu, vai tomar no cu. É isso, porra. Tá, é engraçado, cara. E o bicho começou a. O bicho pistolou também, cara, nessa derrota, hein? Cara, é aquela Cara. história. O Galvão como narrador, eu acho ele ótimo. Agora, o Galvão como comentarista, aí o cara me complica. Ah, é, ele comenta, assim, ele vai dando pitaco no jogo. Ah, falta serviço! Ele já, tipo, o bicho tá narrando, aí e o cartão, e o cartão. Cara, eu acho muito, muito sensacional, cara. A gente vai sentir falta dele, cara. Que colocar o Kleber Machado vai ser complicado, cara, pra É, narrar. ah, eu prefiro Eu ele. acho que Oh. na sequência de, digamos, na linhagem de sucessão ali, acho que é o Kleber Machado que tá no. Cara, eu tô achando que vai ser o Villani, cara. O Villani tem um Ah. jeito. O Villani é lá, o Villani é de FIFA, narrador de FIFA, cara. O Villani é Não, foda. narrador de FIFA, toma no cu. Bota o Kleber Machado, porra. Narra bem pra caralho. Tá no Ah, rabo. Thiago Leifert já de uma vez. Então, Thiago Leifert, é. É, se for pra Thiago Leifert botar. também é narrador de FIFA, pô. Bota o Thiago É. Leifert, então. E você, quem que você acha que tinha que substituir o Galvão nas nações? Por quem que você acha que vai ser o narrador da Copa do Brasil? Milton Cara, Leite? se a hierarquia é o segundo, é o Kleber Machado, vai ser o Kleber Machado, mas não tem muita. Eu até não vi nessa Copa se era ele ou Luiz Roberto na É o Kleber hierarquia. Eu até Machado, prefiro o tá. Luiz Roberto, mas indiferente ali. Os dois é do mesmo nível. É porque o problema, é que o negócio do Galvão que ele não tem, ele não narra mais, ele comenta em cima do que tá passando. Ele narra quando a bola tá no ataque. É, Tipo, exatamente, é, exatamente. É exatamente. como, por exemplo, os jogos com o Kleber Machado, a gente estava na empresa, né, quando tinha uma TV, então nós botava ali no celular botando um ao vivo ali e ficava ouvindo, né? Porra, com o Kleber Machado você sentiu o jogo, você fala, porra, os caras tá indo pro ataque, tal, dava aquela aumentava a voz e já ficava tenso, oh, vai ser um gol, não vai ser um gol, foi para fora, tal, você fala, eu falo, né, você via o gol acontecendo ou quando ele não acontecia. Cara, se fosse para ver com o Galvão tá fudido, cara. Era. É, isso Ah, é verdade, Gabriel. Esses dias eu falei, caralho. eu tava lá na empresa, fui pegar um café, daí tinha um telão passando lá, era jogo Polônia e o que o Lewandowski perde o pênalti. Eu não Polônia e lembro quem que México? era o narrador, o cara, pênalti! Eu, eita porra, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu parei ali e assisti a cobrança, tá ligado? Eu acho que se fosse o Galvão, eu ia parar, pegar meu café e não ia perceber isso. Foi Lewandowski, deram o México, o Ochoa defendeu. Isso Ochoa, mesmo. Foi esse lance aí. Eu só bonito abri a pra caralho. porta e falei, pênalti, tirei de porra. Vou assistir. Chama atenção. A narração, ela não é. Vem muito do rádio, né? Porque, porra, o cara no rádio, meu amigo, era aquele microfone de copinho de plástico, meu amigo. Vai lá, você tem que Porque, transmitir emoção. exatamente, se a gente for parar para pensar, a função narrador ela não precisava existir na televisão. Né? Não. O narrador do rádio, qual que era a função do narrador no rádio? Era descrever Narrar. partida para quem tava ouvindo. Sim. Então, pô, o cara tá cobrando uma lateral. Quem tá ouvindo, ele não sabe que o cara tá cobrando uma lateral. Eu não Agora, tava vendo Zico agora. toca para. Zico toca para frente e joga para o meio de campo. Aquelas narração que vinha antigamente. Era isso. O cara tinha que passar Sim. emoção. Porra. Agora, o narrador da TV, ele basicamente tem que ser um apresentador. Só que o cara não pode fugir do... Não pode se sobrepor a quem tá lá. E é o que eu vejo o Galvão fazendo com frequência, inclusive. Tipo, É cara... por isso que eu gosto do Caio Não, sério. Machado. Imagina a cena aqui. Tá lá o Galvão Bueno e tal, tá lá o Caio Ribeiro. Aí o Galvão Bueno vai lá e fala um absurdo. Aí o Caio Ribeiro, como é que ele vai discordar do Galvão? Verdade. Que negócio, eu não sou contra o Galvão. O cara é uma lenda. Eu acho o Galvão foda, mas eu estou Sou falando que contra as o. opiniões dele. Exatamente, que negócio. Pô, você pega lá a Copa de 94. Porra, a narração dele é sensacional. Porque lá era o Galvão. Lá era o Galvão mais jovem. Agora é o Galvão velho. O Galvão velho já tá de saco cheio já de tudo. Por que eu falo, o Kleber Machado, com a próxima Copa, ele é uma puta opção foda. Porque eu vi os jogos que ele narrou agora. Porra, bom pra caralho. Você sente. Pô, deu vontade de ver jogo por Equador e a puta. Pô, deu vontade de ver esse jogo. Porque ele narra com vontade. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! É aquela história, né? Eu acho que alguém na transmissão lá deve ficar pensando: eu vou enfiar um sapato na boca desse cara. Legal. Eu sei. Ô, Rossi. Oi. Vou fazer aquela puxada de como foi o Pera, resultado dos últimos mas jogos. só antes de você fazer a puxada, eu queria o Erivelto Chupetinha, cara, no jogo da Copa. Olha esse Ah. velho aqui. Pô, seria show de bola, né, cara? Assistia direito. Não. Não, seria. Fala lá, Faimito Chupetinha. Fala lá. Você tá falando de mim, cara? Que você tem que ver, né? Que eu comi uma gorda, né? Cara, isso é chupetinha. Vou comemorar lá na casa da tia gorda, né, Chupetinha? Depois do Comemorar lá gol, foi. no. Na caixa gorda, né? Chupetinha. E olha lá, e olha essas mercadorias aí do Brasil, que pelo amor de Deus, né, Chupetinha? Merda, né? Comprou vibrador, não funcionou, né? Faltou falar Kombi, pô. Na Falta Kombi, como? né? É Na a Kombi. Kombi. E o uísque, tem que ter o uísque. Esse é o chupetinha mamãe de 18. Chupetinha off. Lembra do Chupetinha. Chupetinha, Ivo? Sim. É o Fala Chupetinha. com a Aí. tristeza isso. Oh, lembro, lembro. Aquele cara da voz fina que eu não gostei muito. Boneco filha da puta, né? Já É. lembro. Mas vamos lá, vamos fazer o giro então, Gabriel. Vamos Giro dar do Gabriel Leal, vai lá. o giro da rodada. Começando pela tristeza do grupo A. A tristeza do grupo A. Estou aqui aberto com o meu aplicativo. Holanda e Catar. Holanda jogou um 2-0 em cima do Catar. E Senegal fez 2-1 em cima do Equador. Sendo assim, a classificação ficou Holanda em primeiro do grupo, Senegal em segundo. Assim, ambos passando para as oitavas. Equador ficou com 4 pontos, ficou longe. Sendo que Senegal ficou com 6. E Catar, né? Catar foi a passeio. Né? Catar é o Catar. Catar só tá na Copa porque é um anfitrião ainda, inclusive. Exatamente. Grupo B, Irã e Estados Unidos. Torci muito pro Irã, mas não deu. Estados Unidos ainda conseguiu fazer 1-0. País de Gales e Inglaterra deu o resultado que eu achei que ia dar, os 3-0. E Inglaterra passou em primeiro no grupo com 7 pontos. Impressionante que esse grupo com 7 pontos. Estados Unidos com 5. Irã com 3 pontos. Era a vitória que passaria Estados Unidos ou Irã. E País de Gales com. Na lanterninha com um ponto somente. Cara, inclusive, hoje eu tava vendo um canal de TV nos Estados Unidos fez uma enquete sobre quem iria assistir as oitavas de final, Holanda e Estados Unidos, e a grande maioria falou que não vai ver. Você vê, né, que. Cara, Você vê, né? O público lá assim, adora futebol. cara, é que assim, o público lá, os caras querem ver os Estados Unidos na mesma tônica do basquete aí. E Basquete, futebol americano, beisebol. assim, óbvio que eu também tava torcendo pro Irã, porque, como eu já falei Não aqui torço nem consigo. anteriormente, vou repetir de novo, sou totalmente contra o soccer. Mas acabou dando a lógica, eu acho que, querendo a gente gostando ou não, os times mais estruturados passaram, né? Não, não podemos. País de Gales, assim, cara, o Bale, vamos ser sinceros aqui. Tá velho. Não é que tá velho, que tá largando. Ele tá com preguiça. Eu acho que ele não tá querendo mais jogar, esse que é o negócio. Eu até tava comentando com os colegas de serviço, não vou lembrar agora se foi nas eliminatórias da Copa, se foi na Eurocopa, não vou lembrar mesmo. Ele chegou com uma bandeira de Gales, né? E na parte de cima da bandeira estava escrito Gales, Golfe, Madrid. Né? Uma alusão clara, então assim, ele estava com todos aqueles problemas de relação com o clube que ele estava, né? Que era o Real Madrid. E aí tinha toda aquela história que ele estava gostando, estava mais preocupado em jogar golfe do que jogar futebol e por aí vai. Mas na seleção ele era o cara do time. Eu acho que continua, não tem outro jogador galês acima dele, mas assim, só para ele a titularidade tá bom, mas assim, futebol exige do cara também, né? E parece que a impressão que eu tenho dele é que é isso aí mesmo, ele tá se desinteressando, já tá querendo largar, foi para os Estados Unidos, foi campeão lá, inclusive, mas fisicamente mesmo, parece que não, o cara já não tá querendo render mais também. Exatamente. Grupo C. Ai, infelizmente, a Argentina passou. Fico muito triste. Eu Torci vou. muito. Cara, eu já vou até fazer aqui a minha carta de repúdio pra Polônia, cara. Que jogo O Ivo ridículo. acertou, né, o placar, né, Ivo, ou não? Eu acertei, eu coloquei vitória da Argentina. Não lembro se deu certinho, mas. Foi vitória da Eu Argentina. acho que foi o único que falei a vitória da Argentina aqui. Argentina meteu um 2-0 em cima de uma Polônia que estava de Uma sacanagem. Polônia covarde. Sacanagem. Cagou, assim, cagou no pau, cara. Eles viram o De um Messi, jeito, cagaram nas cara. carças. Tomar no rabo. Ridículo. Não merecia nem ter passado de fase depois daquele jogo. É, O pior é que o puxando. goleiro deles mereceu, cara. O goleiro deles Cara, jogou o pô, fino. o goleiro Pô, o goleiro deles, fez dois jogos. cara. Coitado do cara, né, pô. É aquela piadinha da internet. Nem Noé carregou tanto animal. E já que o Giovanni puxou, Polônia ficou em segundo no grupo. Empatada com o México com 4 pontos, porém saldos de gol por um gol tomado. O México não conseguiu ali ainda brigar nas outras. Tem os outros, né? Ponto, saldo de gols, gols É, tomados, os critérios de os desempate ali. critérios, não, critérios de desempate. Só para falar os saldos dos gols, foi 2-0 para o time aí, né? E 2-1 para o México em cima da Arábia Saudita. O México tentou, mas infelizmente com a vitória da Argentina ele não teve chance. Grupo D. O grupo D já estava definido que França conseguiria passar em primeiro lugar. Então, como a gente viu das zebras dos times reservas, Tunísia foi o camarão de hoje e fez 1-0 em cima da França. Seguido de uma Austrália que conseguiu jogar 1-0 em cima da Dinamarca, conseguindo passar em segundo lugar no grupo. Então, França. Vamos esse grupo a gente também pode falar que tem uma surpresa e tem uma decepção, né? Dinamarca, né? Cara, Exatamente. Dinamarca é óbvio, a gente não tá falando da Dinamáquina, que nossa, time Não. extremamente, mas cara, por um segundo lugar ali eu acho que dava para os caras se classificarem. A Eles. Dinamarca tinha um time interessante, fez uma Eurocopa legal. Cara, eles conseguiram ficar atrás da Tunísia. Eles ficaram com 1 ponto, cara. Cara, Tunísia. A Tunísia tem Tunísia 4. é um time muito fraco. Ah, e os dois ficam atrás da Austrália, que, cara. Sim. Cara, Austrália! e só ficou porque a França entrou com o time reserva. Se a França tivesse entrado com o time ou não 100% reserva, um misto, cara, a Tunísia teria ficado em segundo lugar, porque duvido que a Austrália teria conseguido bater na França. A Tunísia teria o segundo lugar. Olha que É. maluquice do caralho. Ah. É, assim, são questões, né? Como a gente estava falando do Brasil, a gente não tem como saber, mas, cara, a Dinamarca, eu não vou falar que eu acho que é a maior decepção da primeira fase, porque no próximo grupo vai ter a maior decepção, mas tá entre elas, eu acho que tá no top 3 ali. Exatamente. Puxando para o próximo grupo, só queria falar, obrigado, Japão, por se redimir. Eu voltei a gostar. Eu sei que se a gente, vai eu ter, comecei a odiar no segundo jogo, vou ter amar no terceiro. Eu sei que se você passar da Croácia, a gente vai ter que se enfrentar numa quarta, mas eu gosto de vocês. Eu sei que vocês só jogam no hard, seus filha da puta. Consegue me perder pra Costa Rica, ganhar de Espanha e Alemanha. Então o Japão fez 2-1 em cima da Espanha. Costa Rica, num jogo que a Alemanha começou a fazer 1-0, Costa Rica virou pra 2-1. A Alemanha correu atrás, meteu mais 3 gols e, graças a Deus, o Japão, fazendo esse 2-1, eliminou a Alemanha mais uma vez, seguida, da fase de grupos da Copa do Mundo. E de novo, nosso querido editor, pode botar o videozinho lá. Olha, eu fico tão triste com uma notícia dessas. Futebol, eu fico muito triste com a notícia dessas. Muito triste. Porque o quê? O futebol fica desvalorizado. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Porra, meu amigo, eu quase estourei rojão nesse dia, cara. Quando eu vi Japão... Seguinte, eu... Aqui a galera fala assim, ah, não, porque o time da Alemanha... Cara, eu desejo tudo de ruim pro time da Alemanha. Ah, mas exatamente. O nosso erro queria, né? Toda maldade pro time da Alemanha. É isso. O nosso, eu queria as melhores seleções, né, Ivo? Lembra que você comentou que você queria claro, que tivesse claro. A Europa? Eu queria a Alemanha, né? A melhor tá ali, Japão. Foda. Japão é foda. Só pô, joga no quero hard. Uma seleção melhor que essa, pô. Uma seleção cara, que perde cara, pra Costa. Os caras ganham da Espanha, os caras ganham da Alemanha, os caras limpam o estádio. Pô. Ah, é verdade. Cara, eu queria saber, o que, que você acha dessa prática aí, Ivo, de os japoneses limparem estádio? O que, que você acha disso? Cara, legal. Mostra o quão educado eles são. Uma pena que eles fizeram isso aqui no Brasil e ninguém aprendeu, né? Todo mundo sempre jogando lixo no chão. Exatamente, eu queria que os jovens aprendessem a fazer isso, em vez de fazerem rolê nas ruas e ficarem jogando lata de cerveja nas praias aí. Atualizando joga a camisinha no meio da rua também. Atualizando a lista, então. Jimito é contra soccer, contra Argentina, contra Alemanha e contra jovens. Jovens. Dinâmicos, jovens dinâmicos. Não, jovens. Não, é que a gente é jovem também, pô. Que eu sou jovem, toma teu rabo. Sou jovem, caralho. Porra. Me chamar de jovem. Você é jovem, meu caro, rapaz. Eu sou jovem, porra. Você me conhece, porra. Eu sou o jovem mais velho que tem. Tirando o Giovanni. Eu sou o segundo jovem mais velho que tem. Caralho. Não, você tem comportamentos de pessoas de mais velhas, mas você é jovem. Não. Enfiando a palavra jovem. O Brasil grupo... melhor é um Brasil sem jovem, né? Exatamente. Grupo F. Meus amigos. Marrocos passou em primeiro. No grupo F, com 7 pontos. Croácia vem em seguida com 5 pontos. Bélgica, que deveria ter ganhado da Croácia para conseguir um segundo lugar, não conseguiu bater na Croácia, empatou, fazendo somente 1 ponto. E Marrocos conseguiu esse primeiro lugar, colocando 2-1 no Butão do Canadá, que saiu da Copa com 0 pontos na lanterninha. Cara, esse grupo, eu acho que... Tirando a eliminação da Alemanha, né, que também vale ressaltar aqui que desde que, em toda a história da Copa, a primeira vez que a Alemanha tinha sido eliminada em fase de grupo foi em 2018 e a segunda vez na história foi em 2022, olha. Né, que eu acho que é a maior decepção assim, da Copa, porque a Alemanha era um dos times mais fortes, era tido como uma das favoritas à Copa do Mundo. Uhum. Acho que a segunda maior decepção é a Bélgica, cara. Porque assim, a Bélgica ganha do Canadá, que diga-se de passagem, por mais que tenha perdido os 3 jogos, porque para a ideia que a gente tinha de Canadá, foi relativamente bem. Teve algumas surpresas ali e tal. Foi, por mais que tenha sido derrotada, fez uma Copa digna. Tentou, lutou, mas não acabou não conseguindo. A Bélgica é eliminada sem ter jogado quase nada. Ganha do Canadá com um gol questionável, né, para dizer o mínimo questionável. Uhum. Vai contra o Marrocos, não joga nada. Vai contra a Croácia, também quase não joga. Aí quando joga, o Lukaku perdeu várias chances. Né? Então assim, futebolisticamente, cara, a Bélgica foi terrível nessa Copa. Tanto que... O técnico foi demitido, então já tá dando sinal de que a geração belga, a promissora geração belga acabou. Morreu. Morreu todo puto. Já E. pode falar, Henrique, Pô. à vontade. Ah, eu só queria dizer que, pô, Canadá não foi dessa vez, né? Mas próxima Copa vai ser lá. Próxima É, Copa, vai será ser lá. força da Show torcida em da casa. Força da torcida em Exatamente. casa com a Avril Lavigne assistindo os jogos. E. Exatamente. Vai mudar porra Né? nenhuma. Indo pro grupo H. Pera aí. Caguei pro Canadá, foi mal. É Não, que o não, não. Canadá, Não, vai lá. pra mim, é os Estados Unidos de vermelho, cara. Não é uma bosta. Poxa, cara, não, não fala isso, mano. Não Mesma gosta tanto do coisa, Canadá, cara. cara. Pô, são tão É, mas o bonzinhos. cara. A seleção do Canadá tinha uns jogadores interessantes. Sim, tinha. E você, Ivo, gostou de ver o Canadá na Copa? Então, cara, eu assisti um jogo deles que foi contra a Croácia. Aquele que eles abriram 1-0 e depois levaram 4 Uma lá no enrabada. jogo. É, assim, o Canadá fez um gol numa jogada no primeiro minuto, depois foi só deu o Croácia. Foi essa a crônica do jogo. Não vi muito o Canadá assim. Mas É. não, a maior surpresa. Tem realmente, nessa Copa tem várias zicas, várias zebras ali, mas eu acho que me surpreendeu mais a queda da Bélgica do que da Alemanha propriamente. É, eu. A Canadá, pra quem não sabe, o esporte deles é hóquei, né, cara? E hipismo, né? Então é um país diferente, né, cara? Um país que tem culturas diferentes. Vamos ver como é que vai ser ano que vem, né, cara? Ano que vem, não. Copa que vem, melhor dizendo. Vamos ver como é que vai ser no Canadá, Você ano Toronto, que vem Quebec. ninguém É. aguenta. Ano que vem. Ano que vem complicou. Ó, que a FIFA tava querendo, né, botar a Copa cada 2 anos. Nossa, tá maluco, Ah, né? você tá maluco, não dá, cara. É. Quatro anos. 4 anos, é bom que você esquece um pouco. Aí volta a Copa, você fala, voltou. Agora que vai Ah. ter 75 seleções jogando, vai Cara, ter e coxa, ia ser aquele tipo, o negócio. sub-20 do coxa vai jogar daqui a pouco na Copa, caralho. A Copa ia perder Vai virar a Copa totalmente o São Paulo. peso Vai de mudar, vai campeão, colocar teu time, vai cara. colocar a Copa São Paulo lá. Sul-Americana da puta que pariu, vai virar esse negócio. Imagina, o cara lá, a cada 2 anos a Copa. Daí, pô, vai lá o Brasil. A Itália, sei lá, a Itália vai ser heptacampeão, pô. Daí o outro tipo, já ganhou 8, 9, 10. Aí, tipo, dane-se. Perde a graça, porra. Tem que ser Exato. tempos em tempos para os títulos assim virem devagarinho. E essa história, se fosse cada 2 anos, por exemplo, a França tinha ganhado 2 Copas seguidas, porque o ciclo deles ainda ia ser o mesmo também. Pô, imagine o ciclo 2020. Puta que pariu. Puxando aqui o grupo H, já que já falamos bastante hoje do grupo G. O grupo H, que viria os nossos adversários. Portugal terminou em primeiro lugar com 6 pontos na tabela. Coreia do Sul fazendo 4 pontos. Empatado com o Uruguai, porém, Uruguai com saldo de gols estava fraco. Coreia conseguiu fazer 4 para 4, Uruguai ficou 2 para 2. E Gana terminando em último lugar. Só puxando aqui o resultado dos jogos: Coreia, mesmo perdendo para Gana de 3-2, conseguiu passar em segundo. E Portugal. 2-0 em cima do Uruguai, o que fez o Uruguai perder a chance de se classificar. Caralho. O time do Uruguai, ele não é o primor técnico, acho que das seleções aqui da América do Sul, obviamente. O Paraguai é a terceira, o Uruguai ele é a terceira força, mas não chega nem perto do Brasil e da Argentina. Mas a gente também tem que falar que o técnico uruguai também, cara. Tá de sacanagem, né? Pô, cara. O Arrascaeta entrou só no terceiro jogo e entrou bem, fez dois Cara, o gols. Arrascaeta tava comendo a bola ali, tão foda que o bichão tava jogando. Eu falei, puta, que não É. meteu esse cara no primeiro tempo? Botou direto, caralho. Eu até entendo que assim, o Arrascaeta não é o craque da seleção, né? O craque da seleção é a dupla de ataque, Cavani e Soares. Então, não dá para botar um time para jogar pelo Arrascaeta, né? E aí ele tem aquele problema de não jogar sem a bola, enfim. Mas, cara, acho que ele podia ter sido um pouquinho melhor usado nos outros dois jogos. Quem sabe se até pudesse ter feito o A resultado do diferença. Uruguai ser diferente. Exatamente. E você, o que achou do jogo? Então, eu assisti só uma parte desse jogo. Eu não cheguei, eu não vi os gols e tal, só vi o finalzinho assim, mas o final ali, os últimos 10, 15 minutos foi emoção pura, porque a Coreia virou lá em cima, tava o Uruguai metralhando, precisando fazer um gol para conseguir a classificação. Aí ficou as duas telas ali, os coreanos assistindo lá, o Uruguai atacando aqui e tal. Foi um baita jogão. O final, né? O que eu assisti. Com certeza, foi um grande jogo. Aí você assistiu alguns lances lá no restaurante, né? Foi um grande jogo, cara, realmente, né? E para alegrias, nossa, né? A gente vai pegar a Coreia do Sul, né? Que eu acho que tecnicamente é um pouquinho mais fraco que a Coreia do Sul, mas eu acho que Ele é não mais vai ser. fraco que ele mesmo? Como? Fragmentado. Fragmentado, mas enfim, eu acredito que o Brasil consiga passar. Mas aí, se o Brasil passar, tem as quartas também, pode pegar Japão ou Croácia, né? Que aí realmente eu acho que aí talvez pegue mais um pouco, seja um jogo mais truncado ali, né? Vamos ver quem que vai passar, né, nesse jogo, Japão e Croácia, né? Eu queria puxar só aqui, Ah, vai lá, vai lá. eu e o outro co-host, meu superior aqui, Giovanni. Antes do início da Copa, a gente usou do, eu vou fazer propaganda foto do G1 lá, pô, que tem um simulador. A gente fez aqui que, as posições de cada time que terminaria no grupo. Pelo menos aqui o primeiro e segundo lugar, né? Só pra Caralho, ver esqueceu tudo, né? cara, assim, primeiro grupo. A gente acertou quem ia passar, Holanda e Senegal, só erramos a ordem. A gente colocou Senegal passando em primeiro, Holanda em segundo. Foi ao contrário. Holanda em primeiro, Senegal em segundo. Grupo B, a gente colocou Inglaterra em primeiro, País de Gales em segundo. Só erramos País de Gales, porque País de Gales, puta que pariu, né? Que dó. Mas Estados Unidos aí é aquela história, né? O áudio soccer falou mais alto também. falou mais alto. No grupo C, a gente fez a mesma porra. Botou Polônia em primeiro e Argentina em segundo. Hoje a Argentina também falou mais alto. Falou mais alto, Argentina em primeiro e Polônia em segundo. No grupo D, aí que foi a tristeza. Dinamarca, a gente colocou em segundo e França em primeiro. A gente acertou a França, mas a Dinamarca erramos Pô, pra caralho. não, mas aí também era fácil botar a França em primeiro também, né? Não, a França é sacanagem. Mas a Dinamarca enterrou feio. A gente errou rude na Dinamarca. Errou rude. Austrália que passou. No grupo E, colocamos Alemanha em primeiro e Espanha em segundo. Esse merece o Fábio Porchat, hein? Errou. Errou. Errou feio, errou Errou feio, feio, errou errou rude. rude. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. O Japão, que estava no grupo da morte, passou em primeiro lugar e Espanha passou em segundo. É aquela história, né? Japão estava no grupo da morte, só que esqueceram de falar grupo da morte pra quem? Pra quem? Exatamente. Grupo F. Que maluquice. Botamos Bélgica em primeiro também e Croácia em segundo. Acertamos a Croácia, só que ninguém ia pensar que Marrocos ia passar primeiro no grupo, Cara, indo com a Bélgica. o Marrocos foi um time muito consistente na defesa, cara, e perdeu tudo é isso. Ninguém. Óbvio, a gente vai falar do Marrocos, tem ali o lateral direito, acho que é o jogador mais conhecido, o Theo Ziyech, ele que joga no. Acho que tá no Chelsea, mas deu uma decaída nos últimos tempos. Mas, cara, o Marrocos em primeiro é um negócio assim. Porra. É a primeira vez que os caras passam da fase de grupo. E E já passa passam em em primeiro. primeiro. Primeiro. Pois é. E queria dizer que grupo G e H acertamos ambos. Brasil em primeiro, Suécia em segundo. Portugal em primeiro, Coreia do Sul em segundo. Nós acertamos. Não jogamos no Uruguai, como muito pessoal jogou. Esse a gente acertou. Não, consciente, consciente, pô. Vamos O checar. Brasil, em primeiro a gente nem colocou pro clubismo, foi total análise Não. tática e Exatamente. científica. Exatamente, aqui não tem esse tipo de coisa. Puxando aqui só, host, definiu como ficou definido as oitavas, vamos jogar aqui como ficou o chaveamento. Holanda e Estados Unidos jogam amanhã, dia 3, juntamente com Argentina e Austrália. Vamos Então, lá, amanhã. vamos fazer o bolão então. O que você Então, acha? Holanda e Estados Unidos amanhã, meio-dia. Host, quem ganha nesse jogo e Cara, por quanto? eu acredito que vai dar 0-0, tá? Eu acho que vai para os pênaltis. Eu acho. Vai passar de tempo prorrogação? Você ainda Isso. acha? Acho que vai para a prorrogação e vai dar Estados Unidos. Estados Unidos? Oh. Vamos lá. Host 2, Giovanni. Olha. Se Holanda, Estados Unidos, eu acho que passa Holanda. Se fosse Estados Unidos e Equador, eu acharia que passaria o Equador. Se fosse Estados Unidos e Catar, eu acho que passaria o Catar. E se fosse Estados Unidos e Argentina? Aí eu ia torcer pro jogo acabar empatado, os dois perderem. E caiu uma bomba no estádio. Vai todo mundo perder, né? Vai todo mundo perder. Todo mundo perder no final. Cara, a Holanda, eu achei que ela ia estar com um time melhor. Não, não que o time deles está ruim, mas ele não parece um time entrosado. É, então, assim, não acho que sobra em campo, né? Mesmo jogando contra os Estados Unidos, mas ainda assim não acho que os Estados Unidos tenha força para segurar a Holanda. Então, eu vou chutar que vai dar uns 2-0. Ivo. 1-0, Holanda. Justo também. É. Justo, né? Posso mudar o meu? Acho que vai dar 1-0 também. Pode mudar, pô. É, só porque eu ia falar que ia dar 1-0. Nesse mata-mata. Vou na do Ivo. Nesse mata-mata, que negócio? Eu não tô jogando muito alto, não. Eu tô jogando mais na calma. É, na é justo, né? Mata-mata, a galera não vai sair pra jogo atrás de resultado, né? O cara vai mais contido, vai buscar aquela uma bola ali. É, que negócio, né, meu amigo? Você pode jogar pra caralho. Se o outro fez 1-0, meu irmão, acabou pro teu lado. É o que aconteceu hoje. É. O Brasil pressionou o Camarões o jogo inteiro e tomou um gol no final. É um golzinho, meu amigo, acabou. E esse um gol elimina você. Esse elimina você. O próximo jogo, Argentina e Austrália. Olha, cara... É foda. Esse tem que ter dois palpites. Palpite na razão e palpite na emoção. Ok, host, palpite na razão. Quem ganha por quanto? Cara, eu acho muito, com todo respeito, claro, vocês vão me lixar um monte, mas eu acho muito difícil a Austrália bater a Argentina. Não. É por isso que eu tô falando, na razão. Não, é na razão. Por isso que a gente falou que vai ter dois palpites. 3-0 Argentina, tranquilo. Tranquilaço. 3-0 Argentina? Ok, então agora é na emoção, meu garoto. O Ivo, vocês perguntaram ou não? O primeiro? Sim, perguntei. Sim, sim. Então, falou 1-0. Até por isso que o Giovanni mudou, né? Jogou 1-0. Entendi, beleza. Tá. Então, na emoção, Rost, quanto? 3-0 Argentina. Tô brincando. Então, beleza, pode excluir ele. Muto Rost. Muto Rost. Cara, vamos lá. A gente tá falando do Sul-Americano, cara. Se for na emoção mesmo, a gente quer que perca, né, cara? Não importa o resultado, mas vamos lá, 1-0 Austrália. Você não. Vai ter que ser aquela. Vai ser igual no Brasil no gol no finalzinho, assim, só pra matar a Argentina. Giovanni, razão. Cara, na razão, 3-0 pra Argentina. Ok. A disparidade técnica é muito grande. Muito. É sacanagem. É uma sacanagem. E na emoção, você promete com a camisa da Austrália, já gritando Canguru Jack, pulando de um lado pro outro. Fazendo dança maori. O em Power of the Sun, lá, Walk on Dream, lá, só comemorando. Uhul, Austrália, lá. Loucura. Fumando maconha, vai. O que você joga? Cara, na emoção, eu diria que, assim, pra ser aquele negócio legal, vai saindo um gol contra no comecinho do jogo. No comecinho. Aí, ó, a Argentina pressiona o jogo inteiro, e o gol não sai, bate na trave, a defesa tira. E zagueiro aí, que se joga. Daí o cara vai, marca o gol, sai correndo desesperado, nossa, empatei o jogo, deu juiz, vai lá e dá impedimento. Aí no finalzinho do jogo dá aquele pênalti. Puxa o VAR, anula o gol. E no finalzinho, pênalti. 89 minutos. Messi vai cobrar, tá com aquela cara de que, nossa, é o meu momento de brilhar, o país inteiro depende de mim. Ele vai lá e erra o chute. É, exatamente. E quebra o mentira. 1-0 Austrália. 1-0 Austrália. Cai morto. Exatamente. Ivo, puxando aí na razão. Na razão, 2-0 Argentina. Ok, mas puxando da emoção, no coração do brasileiro. Cara, já sabe, vai ser mutado, pô. É, você sabe. Na emoção, cara, na emoção é 5-0 Argentina, 5 gols do Messi. Cara, Messi mutar, é pode mutar ele. Pode mutar, muta. Exclui a amizade, sai do Facebook. Ok, nós entendemos que todo mundo tem o direito de estar errado. É, puxando pro meu lado, cara, na emoção, na razão, eu tendo a concordar, 3-0, um 2 ou um 3-0. Eu vou jogar um 3-0, mas vai ficar entre 2 e 3 gols, realmente. E se for por emoção, eu vou jogar um 2-1. Eu vou jogar que vai ficar 1-1. A Argentina vai fazer um gol. A Austrália vai fazer um gol. Vai ficar aquela sofrência. 90 minutos, aquela desgraça. O juiz deu 7 de acréscimo. Nos 6 minutos de acréscimo, a Austrália puxa um pênalti, marca o gol e ganha. Pra mim, seria sensacional. Na emoção, no caso. Né? Duvido que vai acontecer. Duvido que vai acontecer. Duvido, mas é o que eu jogo. Puxando aqui agora para Japão e Croácia no dia 5. Brasil e Coreia também no dia 5. Primeiro jogo, Japão e Croácia. Henrique. 1-1 vai ser. A Croácia, para mim, bate nos pênaltis. Ó, bom chute. Giovanni. Cara, eu vou ser sincero aqui, eu tô com umas expectativas legais com o Japão. Eu acho que o Japão ele tá fazendo um jogo certinho. Ele não é mais aquele time fraco que a gente era acostumado a ver. Quando eu digo fraco, fraco fisicamente. Não, um time que não conseguia se impor. Não conseguia dividir uma bola. Exato. Hoje em dia ele já tá um pouquinho diferente. Já tem uma proposta de jogo ali certinha. Eu acho que, cara, vai dar 1-0 o Japão, hein? Olha. Nos acréscimos também. Nos acréscimos, desculpa, na prorrogação. Na prorrogação. Ivo. 1-0, 1-0 Croácia. 0 Croácia? Ok. Tempo normal. Tempo normal. Eu tô jogando com todo mundo aí, cara. Pra mim vai ser um jogo equilibrado. Eu não consigo botar um acima do outro. Pra mim, eu tô vendo um 50-50, um 50-50. Então eu vou ficar do lado do Japão. Não que eu, agora, nesse momento, né? Enquanto não joga contra o Brasil, eu posso escolher um lado. Então eu jogo 1-0 ali para o Japão. E que se o Japão vier para as quartas, se a gente passar aí, eu acho que vai me passar, né? Eu sou brasileiro. Me desculpe, Japão, você vai ter que perder pra gente, mas foi muito bom. Vai ser aquele negócio. Parabéns. Você foi foda. 1-0 Japão. Estrelinha. Brasil e Coreia do Sul. Brasília e Coreia do Sul. Post. Quem começa? Eu vou de 2-0 Brasil. Eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Acho que não vai ser um jogo assim. O Brasil vai, claro, vai ser aqueles 2 gols no segundo tempo e tal. Mas não vai ser um jogo assim que eu acredito que a Coreia vai apresentar problema. Então, 2-0 Brasil. Tranquilo. 2-0 Brasil. Giovanni. Por incrível que pareça, dessa vez eu vou concordar com o host. A Coreia do Sul, ela conseguiu passar, mas... É naquela velha história da Bacia das Almas, né? É. O Son, que é o principal jogador da Coreia, ele não tá fazendo uma boa Copa. O time, como um todo, tá se destacando mais que ele. Mas, assim, hoje, por exemplo, o cara deu um passe lá pro gol da vitória, né? Então, assim, exatamente. Ele pode aparecer e fazer diferença. Mas eu acho que, ainda assim, mesmo que o Son esteja jogando bem, eu acho que o Brasil ele tem condição de se sobrepor a isso, né? Então eu também acho que vai dar um 2-0 Brasil sem fortes emoções. Exatamente. É apenas um jogo bonito e bem feito, é o que eu espero. Ivo! Esse jogo... Neymar volta, né? Amém. Se Deus quiser. Indica, ele já tá. Inclusive, já... estão falando já que ele já até tá treinando com bola, tudo, e que os laterais já estão voltando a fazer os... Danilo tá voltando. Campo. Então, assim, pode ser que role que o time titular volte pra esse jogo. Eu vou dar meu palpite como se o Neymar jogasse. Com ele, assim, 3-0 ali. O Brasil faz um, depois abre a porteira, porque os caras vão tentar jogar e a molecada ali vai brincar daí. 3-0, Ivo. Eu jogo um 2-0. Um 2-0 sem Neymar. Como o Ivo disse, com o Neymar, um 3-0. Ok, Inglaterra, Senegal, França e Polônia jogam domingo, dia 4. Primeiro, Inglaterra e Senegal. Assim, eu já vou falar, Inglaterra ganha. Eu já vou jogar de primeiro. Inglaterra ganha, cara, uns 2-0, 3-0. Não tenho nada contra o Senegal, mas Inglaterra vai dar uma engolida aí. Host. 2-1 Inglaterra. Eu acho que não vai ser tão fácil assim, não. Eu acho que o Arsenal vai incomodar, mas a Inglaterra vai encontrar o caminho. Giovanni. É importante a gente falar que a Inglaterra ela fez uma boa fase de grupos, mas pegou times bem abaixo. E primeiro jogo que alguém vai ter um time dando resistência para a Inglaterra vai ser nesse. Vale lembrar que a Inglaterra ela empatou com os Estados Unidos, não foi? 0-0, né? 0-0. Então, né? Isso é um termômetro muito grande, né? Empatar com o time do soccer. Cara, eu acho que o Senegal ele vai se prevalecer fisicamente contra a Inglaterra e defensivamente. E, cara, eu vou chutar que vai dar 1-0 para Inglaterra. Zero para Inglaterra. Aquele famoso gol Inglaterra. Bate aqui, bate ali, bate em cima, bate embaixo. Sobrou, o cara bateu pro gol. É isso. Aquele toque de bola bonito no meio-campo que vai de pé em pé e sobra uma bolinha ali no meio da área. Não, Normalmente não vai Inglaterra. ter. Não, não vai ter jogada bonita nenhum. Vai ser só Ah. canelada e Ah, eu uma acho que. útil vai canelar pro gol. É isso. Ivo, você que parece um inglês tão chique que é, quanto você acha que vai dar? É, não, Inglaterra passa, né? Eu acho que vai ser um jogo meio bem equilibrado assim, mas coisa de 1-0 Inglaterra. Ou melhor, vou colocar 2-0, 2-0. 2-0 Meus pezinhos Inglaterra. bons lá. Puxando agora França e Polônia. Ivo, vou inverter a ordem agora. Opa. Esse daí vai dar uns 3-1 França. Não, peraí, não. Exagerei. 3-1 é muito bom para uma mata-mata Eu já de falo que Copa você exagerou no 1 do Polônia, mas. É, essa é a Eu acho Polônia que eu meter vou um. reduzir para 2-0, 2-0. O time da França é bem melhor. É 3-1, né? 3-1 é muito, muita coisa para mata-mata. Não é uma. Que negócio? Fez 2-0, é hora de dar uma acalmada. Que tá... É, Tem mas é que quarta assim, aqui. semifinal, então. É, pensando na França, cara, se eles fizerem 1-0, eles fecham, depois bota aquela pesada pra correr, é capaz de virar peneira daí. Mas 2-0, 2-0 França. Dois do 2-0 Mbappé França. que tá jogando pra caralho. É pra caralho, piá. Host. Eu vou no primeiro placar do Ivo, falou 3-1 França. Eu vou Ainda vai apostar que dar vai um. dar. Eu ainda Ainda vou vai dar. dar. Vai dar o gol de honra pra Polônia? Vou. Do Lewandowski. Lewandowski, aí você vai se redimir pela aquela Lewandowski, cara. pênalti perdido pro Ochoa. Pode falar, Giovanni. Ah, eu falo que o Lewandowski é outro que não tá fazendo uma boa Copa. É, cara, assim, a França é a França, ela vai passar pela. Tem tudo para passar pela Polônia. Óbvio, pode acontecer um. Não, eu não vou dizer um acidente de percurso, que daí também ia ser um pouquinho demais com a Polônia, mas. Cara, eu acho que. Eu, sinceramente, eu tô achando que dá pra rolar uns 3-0. Pelo que a Polônia demonstrou, por exemplo, contra a Argentina, que é um time que não sabe jogar sob pressão. E... Cara, eu vou. Minha aposta nos 3-0. 0, ok. Então vamos puxar para o última dupla de jogos, dia 6, terça-feira, ao meio-dia, Marrocos e Espanha, às 4 horas da tarde, Portugal e Suíça. Começando agora pelo host 2, Giovanni. Marrocos e Espanha. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei quanto vai esse jogo. A consistência. Eu tenho gostado bastante da consistência do time do Marrocos, principalmente na defesa. E eu tô achando que isso vai contar no jogo contra a Espanha. Eu vou. Posso, vou ser ousado aqui? Chuta, vai 1-0 Giovanni. Marrocos. 1-0 Marrocos, gostei. Vai meter um gol, vai fechar aquela defesa, não vai passar nada. Fica Vai só. passar. Vai fazer igual o Japão. Pode tá, você quer ter 80% de posse de bola? Tá aí. Pode jogar, pode ficar com a bola. Mas não vai fazer gol. Exatamente. Eu concordo com o host 2, 1-0 também Marrocos. Nada contra a Espanha. Não importa que eles tenham ganhado aqui em 2014, não tenho, até ganhar da Argentina, né? Muito obrigado. Quer dizer, evitaram que a Argentina ganhasse a Copa, foi muito bom. Não, no caso foi a Alemanha, né? Com a Alemanha. A Alemanha. Ah, foi, caralho, a Espanha foi 2010, né? Caralho, eu tô esquecendo. Mas foi campeão em 2010. Espanha foi campeã em 2010, então a Alemanha se foda. Espanha foi campeão em 2010, então é uma Copa, a primeira Copa que eu lembro, tá? Eu tenho um carinho, né, pela Copa em 2010, porém. Pelo que o Giovanni falou, e eu que eu estou observando durante os jogos e vendo reviews após os jogos, Marrocos está mais consistente. Então eu acho que vai ser aquele negócio. Marrocos vai conseguir encontrar aquele gol, vai fechar a defesa. Meu amigo, Espanha pode vir toda hora, vai sempre bater na defesa. Host. Então, o Gmito tá cravando aqui que a Espanha vai sepultar qualquer chance do dinizismo na Europa? Olha aí, ó. Olha aí. 80% de posse de Posse bola e de só bola. toque lateral. Exatamente. Cara, Host. 0-0 de novo, Espanha nos pênaltis. Menos pênaltis. É um bom chute, um chute diferente. Vai diferente do jogo normal. Ivo. Olha, eu ia dizer algo parecido no Henrique ali, mas Então, como ele jogou 0x0 com Espanha nos pênaltis, eu vou dizer 0x0 no tempo normal. Espanha leva 1x0 na prorrogação. Porque a Espanha tem um time muito jovem, isso pode fazer diferença num jogo de 120 minutos. Que eu acho que vai acontecer. A Espanha não tem um ataque tão, assim, tão forte a ponto de passar pela defesa marroquina. Passou pela Costa Rica, porque a Costa Rica abriu uma ali, abriu a porteira, foi. Mas é isso daí, 1x0 Espanha, o tempo... Prorrogação? Isso. Ok. E aqui o nosso último jogo aqui, dos nossos oitavos de final do Mata-Mata, Portugal e Suíça. Ivo. Portugal. Esse, de todos os confrontos que a gente falou, acho que é o mais equilibrado. É o mais equilibrado, isso é mais equilibrado. Totalmente. Eu não sei o que pode acontecer nesse jogo. Putz, cara. É foda, esse eu não tô conseguindo. Eu vou meter o louco aqui, 1x0 Suíça. 1x0 Suíça, tempo normal ou prorrogação? Tempo normal. Tempo normal? Aí sim. E o pior é que, isso, querendo ou não, é um resultado completamente plausível, porque Portugal, assim, era um time que eu achei que ia estar um pouquinho melhor na Copa. Se a gente for comparar com outros anos, a seleção portuguesa está bem mais equilibrada. Então, assim, óbvio, Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, ponto. Mas ele não é um cara tão só, solitário mais na seleção. Que mas... se ele tá mal, o time tá mal. Né? Se a gente falar uma coisa a gente tem que pontuar hoje, Giovanni. Quem carrega a seleção, quem tá carregando a seleção é o Bruno Fernandes. Exatamente, era exatamente não o que é eu ia falar. Cristiano Ronaldo, ele não tá bem na Copa, inclusive. Não, não tá, não. Assim, hoje, obviamente, não. Ele é um cara que pode... Ele é um cara que pode, pô, numa bola, ele pode resolver o jogo. Mas eu não acho que vai acontecer. Sinceramente, eu tô achando que... Também vai. Acho que vai dar 1x0. Vai dar 1x0 Suíça, que vai fazer aquele jogo que eles estão confortáveis em fazer. Então, retranca o jogo inteiro, vai sobrar uma bola na área e o cara vai bater pro gol. Partindo do pressuposto que a Suíça segurou o Brasil, né? Dá pra segurar Portugal. Dá pra segurar. Total. Host. 1x0 Portugal. 1x0 Portugal. Ó. E Host 2, Giovanni. Cara, eu vou falar 1x0 Suíça. Eu também vou jogar 1x0 Suíça, porque eu falo, igual falaram aí, Suíça segurou o Brasil. E não é tão difícil segurar um Portugal, cara. E a gente viu que Suíça sabe fazer gol. Eles conseguem fazer gol. Quando precisa, consegue. Quando precisa. Se eles encontrar o gol e meter 1x0 e fechar aquela defesa, cara, o Portugal tá fudido, cara. Porque vai estar os 11 na área. Como diria o Galvão, é muita perna. É muita perna na área, não tem pra onde chutar. 1x0 Suíça. Então aqui a gente fecha nossos palpites da oitava de final. Então, próxima vez que a gente fizer esses palpites vai ser segunda-feira, após o jogo do Brasil e Coreia. Deus quiser, o Brasil vai passar, a gente vai estar falando que o Brasil jogou pra caralho. Foco. E lembrando... Se Deus quiser, a gente vai falar que a Argentina passou vergonha de novo e nenhuma novidade na Copa. Exatamente, a gente vai fazer de novo. Pode falar. Opa, desculpa. Não, termina lá, perdão. Então a gente aí, segunda-feira, de novo, vai fazer essa rodada. Cada vez menos palpites, cada vez menos jogos, porque estamos encaminhando para a final. Como diria o Galvão, eu não gosto de falar mata-mata, porém é o que é mais conhecido. Perdeu, acabou. Perdeu, morreu. E lembrando que se o Brasil chegar na final, não estou dizendo se o Brasil ganhar, mas se o Brasil chegar na final da Copa do Mundo, vamos ter o especial da Copa, né? Então, que a gente vai ter recebendo o Chupetinha, vai receber aí a Jéssica, vai receber a galera toda daí. A galera toda que a gente chama, né? Chamar o pessoal, mas principalmente chamar o pessoal do futebol, o Boteco do Coxa, a Carliane para dar briga aqui também, né? Você tem que chamar ela, né, Giovanni? O Neymar não pagou uma bebida. É para ela, né? Exatamente. Chamar a galera aí do futebol aí também, principalmente, né? Para comentar, né? Não adianta chamar o galera lá que curte NBA, né? Tem que chamar a galera que curte futebol. E já falo, se o Brasil for para a final, vamos gravar esse podcast, vou gravar bebendo, junto com o Chupetinho. Aí sim. Eu vamos ver, tomara a Deus que ele participe, né? Vamos com o Chupetinho. Se ele não participar, eu faço fragmentado, faço os dois. Beleza. Bêbado eu consigo. Mas agora tem um momento, né? Antes de a gente encerrar, um momento capcioso, né, Gabriel? Vou falar baixo porque o pessoal está dormindo. Momento capcioso. Esse foi bem fofinho, mas... Vamos lá. Ah, obrigado. Você é muito fofo, Gabriel. Esse foi, pô. Esse foi, pô. Caralho, nem eu falando que vou comer teu cu é tanta verdade, cara. Caralho, não. É, o Gabriel parece aquele cara puto que tinha em casa, bêbado, vou comer teu cu. Você parece, literalmente parece. Tudo, pô, bem. Obrigado pela visão que você deu para as pessoas. Não. Agora eu tenho, automaticamente, eu sou um redneck de 120 quilos, porra. Obrigado. Mas vamos lá. O pessoal, vamos falar do orçamento secreto, Giovanni? Puta merda. Falar da PEC da transição, PEC da... Não, ninguém quer falar de política aqui? Cara, nem pode tacar fogo. Deixa o primeiro. Começo do ano. Cara, nem pode tacar fogo no Brasil. Por enquanto é Copa do Mundo. Cara, nego pode botar uma chinchila como ministro, cara, que eu tô cagando agora. Mas o Bolsonaro postou uma foto enigmática e o pessoal da política tá comentando. Até eu fiquei meio agora com um negócio meio assim. Caralho, velho, que porra que ele quis dizer com aquilo lá. Mas vamos lá, os patriotas estão nos quartéis ainda. Mas vamos lá. A gente queria, foi o que a gente comentou, podcast passado a gente cantou, a gente já falou, já fizemos imitações, mas assim, falando um pouco da cultura africana, vocês conhecem bastante coisa da África, Gabriel? Copa de 2010. Copa de 2010? Eu vou resumir o que eu conheço. Eu não vou zoar. Você pensa que ia falar, eu conheço alguma coisa, Wakanda. Wakanda, exatamente. E vamos trazer as vezes aí que o Brasil perdeu para trazer uma derrota aí do Brasil que você não gostou, que tá marcante até hoje. Eu vou trazer uma derrota que eu lembro que marcou bastante, mas não foi da Copa do Mundo, foi do Mundial de 2010, que o Internacional perdeu pro Mazembe aquela vez. Tipo, foi aquela vez também, foi uma vergonha. Aquilo foi a República Dominicana do Congo, era o time, né? E o cara, o time teve a proeza de ganhar a Libertadores e perder pro Mazembe da República Dominicana do Congo. Aquilo foi uma vergonha sem limites, né, cara? 2-0 ainda pro Mazembe, né? E foi complicado aquele jogo também, cara. Nossa, eu lembro que eu tava na empolgação de ver o Internacional campeão e não foi. Giovanni, fale uma derrota aí que doeu. Pode ser da seleção ou do seu time aí, cara, do São Paulo. Fazendo um acréscimo na derrota do Mazembe, foi basicamente a derrota que estreou os vexames brasileiros no Mundial de Clubes, né? Sim, não, mas esse acho que foi o pior de todos. Não, Palmeiras foi pior. Palmeiras ficou em quarto lugar aquela vez, né? Então, perdeu pro Tigres, mas a gente também vai lembrar, teve o Atlético Mineiro perdendo pro Raja, então assim... Sim, sim. Foi, pelo menos internacional a gente pode dizer que foi o precursor aí, foi pioneiro do assunto. Sim. Agora, cara, derrotas que eu mais senti, assim, pô, do São Paulo, se for falar do São Paulo, vai ter o podcast parte 2, né? Que tristeza que mais tem. Cara, pra não fugir do assunto de seleção, cara, eu acho que... Cara, 2006, né? Eu vou falar que foi 2006 pra França, porque... na época eu era pequeno, foi a primeira Copa assim, que eu realmente acompanhei. Eu lembro de alguns flashes ali de 2002 só. Mas, cara, com a gente que tava começando a acompanhar futebol naquela época, via assim, pô, o Ronaldo... Pô, viu o Ronaldinho? Nossa, olha só o Ronaldinho, o melhor da história, papapá. E o Roberto Carlos e o Cafu dando 3 chapéus no cara lá em seguida. E aí o Brasil fez uma Copa tão abaixo, só que assim, na cabeça de criança a gente não entendia o porquê. Porque, pô, é o Ronaldinho, ele é o melhor do mundo, como é que ele não tá jogando? Como é que o Brasil não tá indo bem? E a gente, pô, achava que dava, mas, cara... O time da França foi tão superior que ficou marcado, cara. Acho que foi a primeira. Basicamente a primeira derrota do Brasil que eu vi. E eu lembro desse jogo também, do 1-0 França, sabe que aquele goleiro careca da França deu uma porradona no Ronaldo, lembra? Sim, matou quase o Ronaldo. Nossa, cara, aquele jogo foi feio de ver, cara. Foi uma pancadaria de início ao fim, né? Que a Itália conquistou a Copa do Mundo, cara. Eu lembro disso daí. Essa foi também a primeira Copa que eu acompanhei da Alemanha, Copa 2006, eterna Copa 2006, que inclusive, você teve o jogo da Copa de 2006, Giovanni? Cara, você tive o jogo da Copa? É, do 2006, do PlayStation 2? Não, não, porque na época eu não tinha um PlayStation 2. Inclusive, poucos sabem dessa informação e podem pesquisar na internet. A dublagem brasileira, o comentarista era o Neto. É sério, Cara, podem pesquisar. eu tinha esse jogo aí, Henrique. Cara, eu aprendi a jogar futebol. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei de PlayStation 2, assim, de futebol, esse daí da Copa. Eu lembro que era no telinha, né? No caso, no início da Copa eu jogava só com o Brasil, né? Daí a Itália ganhou, eu comecei a jogar com a Itália. É, eu lembro assim que era uma. Que é, nossa, era esse jogo, era febre também. Teve jogo da Copa até 2014, e depois a FIFA começou a embutir diretamente no FIFA mesmo, assim, tipo, não era um jogo separado. Igual foi. 2014 foi o último jogo da Copa, assim, que foi tipo, separado, assim. Depois isso só era uma atualização do próprio FIFA. Mas legal, cara, né? Quer dizer, legal não, né? Mas foi triste, né? Mas bacana Triste. você ter trazido essa Copa de 2006, cara. Nossa, lembro que foi uma Copa inesquecível, assim, que eu lembro que saía mais cedo da escola, um monte de coisa, né? Ivo, fala uma derrota aí da seleção ou do Corinthians aí que marcou bastante. Então, quando você me falou de uma derrota, assim, a primeira que eu até nem pensei em seleção, assim, né? Eu pensei numa derrota do Corinthians em 2013 na Libertadores contra o Boca Juniors. Mas aí Pô, agora, já mas que você tá falando também. assim, Aí eu acho que não entra nem na questão de derrota, já entra no âmbito de mau caratismo também. é, então, é por isso, cara. Foi o dia que eu mais senti ódio no futebol por causa daquele Carlos Amarildo Aquele, lá, cara, sabe? aquele foi um jogo que assim, a gente deixava a rivalidade à parte e, cara, tava claro que a Conmebol falou, deu ordem expressa pro juiz: Corinthians não ganha. Ah, mas o que que eu falo? É. Não, faz o que você quiser, não pode ganhar. Aquele dia foi foda. Esse dia, tipo, raiva mesmo. Mas assim, agora voltando à seleção, eu ia falar esse mesmo jogo que o Giovanni comentou, 1-0 para a França em 2006, com o Zidane gastando a bola. Foi a primeira derrota da seleção que eu acompanhei, mas daí eu lembrei também que a gente tomou 7 em casa, né? Aí, essa daí foi a maior, não tem como. Eu nem falei dado certo porque essa é uma memória que eu. Anulou. Sabe aquele negócio? Você tá lendo e falou, pá, não aconteceu. Isso não aconteceu, isso é só um delírio coletivo. Só o ódio contra a Alemanha que continua. Não sei por que eu tenho ódio da Alemanha, Eu mas tenho ódio da Alemanha, não tem explicação nenhuma, não sei o que que acontece. só não gosto deles. Eu vejo as cores da bandeira amarelo, preto e vermelho, eu fico louco. Eu falo, meu Deus. Pode puxar Então, aí, se você host. for pro Oktoberfest, aí não rola, Gabriel. Não, mas eu vou estar com cerveja nas goelas, então daí você esquece. Tá, mas você não Faz falou qual que foi a amor. derrota mais feia da seleção, da Cara, seleção, eu vou falar. ou de um time aí que sei lá, se acompanhava na época, Cara, sei lá. eu não acompanho futebol fora do Copa do Mundo, isso é sabido, então caguei. Cara, 2002, eu tinha 2 anos, então, pô, nada, nem flash eu tenho. 2006 eu tinha 6 anos também, não lembro de porra nenhuma. Vou falar que 2010 eu comecei, como eu não era muito inteirado em futebol, não, minha família não é nada, futebolística. Eu não senti tanta derrota. O que eu senti realmente eu vou falar, o autor vai falar que é o 14, 2014 com a seleção perdendo 7-1, que eu já tinha noção do que era futebol, tinha noção do que era o Brasil, o peso da camisa, o que foi o Brasil nas Copas anteriores. Eu comecei a conversar com as pessoas que viram o Brasil ganhar em 2002, que viram o Brasil perder em 2006, sabe? Eu vi essa galera. Cara, o 7-1 é assim, é aquela merda, é a memória vívida na cabeça. Eu não esqueço do dia, do meu dia do 7-1, sabe? Eu não esqueço do que eu fiz no dia. Pô, eu não esqueço do sentando no sofá e vendo o jogo com a minha família. Eu não esqueço da minha tia indo embora no sexto gol. Eles indo embora, saiu o sétimo. Na hora que eles estão dentro do carro, eu grito: o Brasil fez um. Cara, eu não esqueço dessas pequenas memórias, sabe? É uma merda, é uma merda. É uma memória horrível de horrorosa. O dia seguinte, cara, sem sacanagem, na rua, cara, parecia que tinha, ela tinha morrido o Silvio Santos, sabe? Tinha morrido uma pessoa, assim, de suma importância na vida de todas as pessoas, assim, que viveram no Brasil nos últimos 30 anos, sabe? Foi uma tristeza do caralho. E é uma parada que eu falo, eu não quero mais reviver. Eu falo, se o Brasil perder, cara, perder de 1-0, 2-0, mas não faço mais vexame desse mais. Então, pra Ah, mim, a memória perder, mas pelo menos perder com dignidade, com né? Jogando dignidade, bola. exatamente. Então, 7-1, infelizmente, ainda é vívida na minha cabeça e é a derrota mais triste da minha vida. E então quer dizer que o Brasil estragou o almoço de família, então. Era de noite, né, cara? De Então, longe. Nem a janta estragou, já tinha jantado. A sensação de dar um rage kit do jogo da seleção é diferente, cara. É uma merda. É assim, é. Caralho, cara. Virou passeio. Puta que pariu, cara. Chegou uma hora que a gente tava se olhando assim no sofá, caralho. Né? Tô assistindo uma partida do PES do Facílimo lá. É, eu falei. PES do Fácil. Cara, assim, o 7x1 é. Quando a gente pega o retrospecto e lembra, é uma parada tão inacreditável, cara. O 7 é inacreditável, cara. É inacreditável o que aconteceu. Claro que, assim, eu peguei a escalação da seleção 2014 e falei, cara, eu era muito iludido porque era moleque. Não, é que, assim, vamos falar uma coisa. A gente tinha que ver o momento da seleção. O Brasil, recentemente, tinha ganho a Copa das Confederações da Espanha, que até aquele momento era a atual campeã do mundo, né? É, 2010. Tida como a que tinha o melhor futebol, né? Enfim. E que teve aquele lance do Davi Luiz tirando a bola em cima da linha. E, nossa, o time tá guerreiro, o time tá brigando. E aí chega na Copa. Chega na Copa, assim. Não joga bem, a gente não entende o porquê. E, cara, é como você falou, hoje a gente vê assim: pô, Neymar se machucou. Quem que entrou no lugar do Neymar? Ah, entrou o Rodrigo tá jogando relativamente bem, tem o Antony, né? Tem o Paquetá, que pode jogar ali no mais avançado, né? Enfim, tem as opções, aí no ataque tá jogando quem? O Vinícius Júnior, o Richarlison, Rafinha. Tem o Martinelli, se precisar ser o substituição. O Martinelli, o Rafinha tá criticado, mas pô, não é como se fosse, o cara fosse um bagre, né? Só pra falar, Fred não tá jogando nada, só voltou a ficar jogando porra nenhuma. E aí, tipo, a gente volta pra 2014, Neymar se lesionou e entrou o Bernard. Puta que pariu, né, velho? Bernard, pô, beleza, tava jogando bem, mas, cara... Uma coisa é o Neymar, outra coisa é o Bernard. Exatamente. Então, assim, o Brasil era um time muito fraco naquele ano. Vamos ser sinceros, muito fraco. Cara, das levas do Brasil, cara... Dos inclusive... Anos... Não, eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que aquele Brasil de 2014, talvez eu acho que seja até pior... Do que o Brasil de 2010, que o Brasil de 2010 era um time fraco? Era. Era um time, mas não fraco de. Fraco de. Como é que eu posso dizer? De nível de jogador, era fraco de técnica mesmo, era um time grosso, caneludo. Só que Porra. Na proposta de jogo do Dunga, o time grosso, caneludo, dava certo. Então fazia sentido. Agora, 2014. Cara, o que, que era o time de 2014? Qual que era a proposta de jogo? Era a bola do Neymar. Não tinha outra. Joga no Ney que ele resolve. O Brasil era um time que ia bem nas bolas aéreas? Não ia bem na bola aérea. O time do Brasil era um time da retranca, que jogava tanto no contra-ataque? Não jogava na retranca no contra-ataque. Ah, então era um time driblador? Também não era um time driblador. Ah, então eu chegava tocando? Não chegava tocando. O Brasil, aquele ano, chegou nas... Chegou onde chegou. Ah, o Brasil chegou ali na semifinal, como chegou, por conta da torcida. Não tem nenhum outro fator que pudesse ter desequilibrado para o Brasil naquela Copa, além da torcida. Então tá, gostaria de agradecer todos vocês aqui, né? A gente não queria estar num clima mais feliz para gravar esse podcast, né? Uma vitória, né? Mas infelizmente o Brasil perdeu para o Camarões. Mas segunda-feira, vamos que vamos, né? Brasil e Coreia do Sul, né? Brasil contra os K-Pops. E vamos que vamos, que vamos ganhar do BTS, da comunidade, da porra toda lá da Coreia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Vamos que vamos, né? Pra segunda-feira, 16h, vamos ganhar, vamos classificar. E seja o que Deus quiser, né? E vamos estar num clima mais feliz, mais alegre. Talvez recebendo aí um time de líder de torcida? Não. Acho que essa já foi a final. Por que tem quantas líderes de torcida, Gabriel? Nada, mas o assunto é futebol. Não quero falar com mulher, quero falar sobre futebol. Pô, mas mulher também fala de futebol. Não tô falando que mulher não fala de futebol. Eu quero falar só de futebol. Que esse é o machistinha. Machista! Mas enfim. Pô, queria agradecer, mas assim, vamos ver quem que vai vir. O Segurinho com certeza vai estar aqui com a gente na segunda-feira também pra participar. O legal também é a gente trazer mais pessoas também para apreciar mais esse debate, ter mais opiniões diferentes, trazer pessoas da Argentina também para fechar o pau aqui, né? trazer a Carliane pra nossa, e aí isso era porra, a Carliane é São Paulino e seleção brasileira apaixonada, né? A Carliane, se falar que torce, se eu falar que torce pra Argentina, sai na porrada, cara. A bichinha é fogo. Mas queria agradecer a presença de todos, né? Lembrar que segunda-feira tem gravação. O nosso especial de Natal. Deixa eu só pegar aqui o calendário. Nosso especial de Natal ficou com o dia 11. Todos aqui estão convidados. E se quiser participar, dia 11, às 8h30, tá? A gente vai ter nosso especial de Natal, juntamente com toda a galera que fez aí parte durante os anos. Ver se a gente chama os streamers, os nossos querida galera do RPG, né? E como é que tá o RPG lá de vocês, meninos? Como é que estão de vocês? Fala lá pra gente. Olha. A gente. Cara. O que aconteceu? Vou falar uma coisa, tá sendo uma experiência nova, porque o âmbito do RPG ele tá diferente, a maneira de jogar também tá, e cara, eu tô bem curioso pra saber o que acontece. Deu uma parada porque o pessoal viajou, outras pessoas não puderam. Problemas técnicos. Tô precisando sair. Falou, rapaziada. Falou, cara. Fica com Deus. Falou, valeu. Falou, cara. Valeu. Até mais. Mas legal, legal que tá sendo diferente essa experiência pra vocês. Tomara a Deus que seja uma baita campanha de RPG, hein? Porque tem tudo pra ser grande. Eles estavam falando com uma coisa diferente e tal. Bacana. Lembrando que eu vou deixar nas redes sociais do Gimito, né? Nosso Instagram, o nosso YouTube, o nosso TikTok e agora, por último e não menos importante, é o nosso portal de GIFs. Pra quem quiser baixar os nossos GIFs, ainda vai ter GIFs novos sendo lançados aí. Em breve vocês vão ter GIFs lá para vocês, muitos GIFs para vocês baixarem do Gimito e tal. E é uma coisa para vocês aí apreciarem, terem mais contatos aí com a gente, né? É uma coisa assim bem bacana, né? E a gente está produzindo conteúdo agora esse mês aí, está sendo bastante focado na Copa do Mundo em si, mas o Gimito Animação, as entrevistas lá com os convidados, elas vão voltar assim que acabar a Copa, né? E a gente está passando por um final de ano, né? Então a gente vai ter muitos podcasts ainda. E lembrando que no... Tem alguém que tá escutando o áudio do WhatsApp aí, ó. Pera aí. Olha, será que canalha, meu... o áudio do YouTube tá saindo aí? Tá escutado aqui, Gabriel. Porra, é essa? Dá pra escutar. Mas enfim. Ah, foi mal, sem querer. Não, tranquilo. Lembrando, no dia... Então, dia 11 é nosso especial de Natal, né? Dia 5 a gente vai estar aqui falando sobre a Copa do Mundo, né? Se o Brasil se classificar aí, se eu não tô me enganado, as quartas caem no dia 9, tá? A gente vai ter um podcast, que é o especial de Natal no dia 11, e no dia 17 nós temos um podcast, que aí esse não é de Copa, esse é entrevista mesmo, né? Tipo, formato de entrevista, tipo, formato de bate-papo, né? Que é com um rapaz que faz trilha sonora, né? Que é um rapaz bem bacana, mexe com música, vai ser um bate-papo bem legal. E a gente vai ter muitos convidados ano que vem também, vamos ter podcast sobre urologia. Gosta de urologia, Giovanni? Urologia? Urologia, aliens, alienígenas. Não. Isso, urologia. Veja bem, ufologia, desculpa. Ufologia, urologia, médico especialista em saúde urinária. Não, eu me confundi, desculpa. Eu tô tocando. Eu achei que nós ia falar uma hora e meia sobre pinto. Pô, doutor, eu tô com uma próstata. Pedra no rim aqui, doutor. Puta que pariu, que bola fora que eu dei agora. Ufologia, desculpa, é sobre aliens. Eu falei urologia, esse eu assumo que eu me confundi. Ufologia, pra falar sobre alienígenas, falar sobre aliens aí, vamos ter podcast sobre TikTok, vamos entrevistar no que vem muitos coaches aí da vida, né, pra alegria do Gabriel. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui, até a próxima.